Aê, quem conheceu o lugar já sabe como é. Chega na humildade e será bem recebido. Quem ainda não conhece demorou chegar. Mas aê, brinca com a sorte não. Cê não vai querer bater de frente com o perigo. Sempre um lugar, um destaque, bem-vindo ao litoral. Não se ganhe aqui na Baixada Santista, o rap é original. Normal, de ponta a ponta sem problema. Um, três, chama nós. Sem estrela, nós representa. Várias quebradas, saiba entrar e sair. Humildade e transparência é o lema daqui. É você quem escreve toda a sua caminhada. Cuidado pra não riscar numa linha errada. Porque quantos eu vi se arrastar no rolê. Por isso insisto e digo, não mude seu proceder. Eu sei. É diferente em qualquer quebrada. Respeito e humildade é a mesma caminhada. Tenta entender, sempre honre o seu nome. Difícil ver futuro pra quem vive só do hoje. Pense na consequência, inteligência é atitude. Veja bem, porque o guerreiro não se ilude. É litoral, capital, 100%. Baixada tem um ritmo que eleva o seu espírito. Rap, funk, samba, quebrada. Dia e noite, noite e dia eles embaçam. É litoral, capital, 100%. Baixada tem um ritmo que eleva o seu espírito. Rap, funk, samba, quebrada. Dia e noite, noite e dia eles embaçam. Hey Joe, o futuro começou. Pra muitos eles simplesmente, mano, acabou. No segundo, mas não me iludo, parceiro, não sou vidente. O futuro corresponde com a atitude do presente. Parceiro, vê se entende, mas seja diferente. Não é todos que nascem do berço dourado, mas aqui no Vicis invade morros e favelas e biqueiras e asfalto. Parceiro, mãos pro alto ou se não vai pra parede. Eles são bicho do mal, tá bom? E entrou na sua mente, é quente. Tente, vente, mas seja diferente. Não é todos que levam o seu espírito de uma forma condizente. É litoral, capital, 100%. Baixada tem um ritmo que eleva o seu espírito. Rap, funk, samba, quebrada. Dia e noite, noite e dia eles embaçam. É litoral, capital, 100%. Baixada tem um ritmo que eleva o seu espírito. Rap, funk, samba, quebrada. Dia e noite, noite e dia eles embaçam. Quando você estiver no rolê, sempre saiba respeitar os outros aí, sabe? Olhar nos olhos, seguir em frente. Não mexer com os outros, não desanimar ninguém, certo? Uma humildade aí. Mixtape. Mixtape. Crazy Dogs.